show do DJ Xarope. Hoje eu só quero me divertir. Xarope, o detonador.

Amo fazer o S, mando fazer o S. Nunca senti nada igual. O meu águia voa, grita e metralha. Não quero que essa festa chegue ao final. Amo fazer o S, mando fazer o S. Só faço o S com você. Manda DJ Edson, manda DJ Juninho, que o povão vai obedecer. Amo fazer o S, mando fazer o S. Nunca senti nada igual. O meu águia voa, grita e metralha. DJ Xarope, detonando os melhores CDs da Ilha do Marajó. Comanda o show, meu DJ Xarope. Agora já não é mais nós dois.